Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Podcast, através do Radar Cultura. Eu sou Júlio César, apresentando esse podcast para você. Podcast hoje, dia... Quer saber que dia é hoje? Não tem problema. Hoje é o 20º dia de janeiro de 2010. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil, anote aí. contato@ecosradio.com, tá certo? Bom, o negócio é o seguinte: recentemente eu fiz um comentário a respeito das declarações essas, né, até infelizes por parte do cônsul do Haiti no Brasil, que entre outras coisas disse que o terremoto foi muito bom para o Haiti, afinal de contas deu mais visibilidade ao país. O outro comentário é que isso ocorreu porque fazem muita macumba, né? E onde tem africano está tudo, né? Não vou dizer aqui. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: recebi até um e-mail a respeito dizendo que eu estava defendendo Satanás. Não estou defendendo Satanás, não estou defendendo ninguém, não, mesmo porque eu não acredito no tal do Satanás. Porém, mais devastador que um terremoto é o preconceito. O preconceito consegue dizimar uma população. Não existe coisa pior que o preconceito, seja ele de credo, raça, cor. O preconceito é a pior coisa que o ser humano pode fazer. O preconceito, sim, pode ser considerado como uma arma de destruição em massa. Né? Quem se utiliza do preconceito está destruindo muito mais do que uma bomba atômica ou mesmo que um terremoto. Né? Eu achei nas palavras do senhor cônsul do Haiti, aliás, ele falou, ele nem sabia que estava sendo gravado, né? O microfone estava ligado e ele estava falando sobre o terremoto e tal com um jornalista do SBT, né? Eu achei, nas palavras do senhor cônsul, um enorme preconceito, tá? E um preconceito que atingia credo, cor, né? A religião. Eu aqui não estou defendendo essa religião ou aquela, mesmo porque eu não tenho procuração de nenhuma das religiões para defendê-los aqui. Eu tenho as minhas convicções, mas também não fico falando por aí quais são, né? Mas uma coisa nós não podemos tolerar. Num momento de dor, como este momento, né, em que o Haiti foi assolado por um enorme terremoto, destruir mais ainda o país com preconceito é muito ruim, né? Inclusive, eu digo até a vocês, é muito interessante isso, o que destrói um país não é só esses fenômenos naturais como os abalos sísmicos, bombas, guerras. O que pode destruir também um país são os seus governantes. Aliás, eu acho que isso, acima de tudo, os governantes, os políticos é que destroem um país. E as palavras mal proferidas também destroem um país. Por isso, fica aqui o meu repúdio. Eu não estou defendendo aqui Satanás nem ninguém, não tem nada a ver com isso. Eu apenas estou defendendo o seguinte: este mundo é uma bola. E até agora nós não nos demos conta, né, o quão frágil é. E para estourá-la é muito fácil, basta uma palavra: preconceituosa. Fica aqui então, registrado para você do Radar Cultura, nosso repúdio, nossa indignação nesse momento de dor que passa os amigos lá, os irmãos do Haiti, que um cônsul utilize da poderosa arma do preconceito, né, neste momento que ele deveria estar calado ou então ajudando o seu povo. Um grande abraço a vocês. Se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Anote aí: contato@ecosradio.com. Também temos o nosso blog Ecos Rádio Web, né? Ecos Radio Web. .wordpress.com. Grande abraço a você, até o nosso próximo podcast.